não for forte, cai no precipício, pois está rodeado de vários inimigos. Quem não for forte, cai no precipício, pois está rodeado de vários inimigos. A miséria bateu na porta daquela pobre família. O vento bate, o pó fica e que o trem descarrilha. A mãe é dona de casa, pai é desempregado, arruma trampo no Brasil. Hoje em dia é complicado, favelas, cortiços, perde a esperança. Entre a miséria e a pobreza, sobrevivem à matança. Barracos de madeira não é a prova de bala, compensado é furado com tiros na madrugada. A polícia passa aqui, aqui, a milhão eu vi. Mas o maninho lá não volta mais aqui. Está nublado o tempo e escurece a cidade. Na favela não cai chuva e sim cai tempestade, que vai levando tudo que não tá firme na terra. O vento ergue teto, o resto enchente leva. A chuva vai molhando o rosto do povo sofrido, que uma só oração pede ajuda a Jesus Cristo. Que a vida não tá fácil, disso tudo nós sabemos. Enquanto muitos vivem aqui, nós sobrevivemos. Não sei o que dizer, eu não sei o que é mais difícil, ver uma pessoa morta ou viver como eu vivo. É promotor, o sistema ajudou bastante, me tornou mais agressivo e com atitudes revoltantes. Por que será que ninguém fala comigo? Pés descalços no chão não me tornam bandido. Discriminação está sempre ao meu redor, pra diferenciar o melhor do pior. Mas se deixar abalar, pode crer que eu não vou, pois é ele quem me guia, Jesus meu pastor. Fico revoltado quando eu escuto, ouvi várias pessoas reclamando de tudo. Eu que não tenho nada, nada, sou muito feliz, feliz. E eles que têm de tudo, se sente infeliz, é. Mas pode crer, quem quer tudo não tem nada. Pessoa gananciosa, algum dia cai na desgraça. Pois sempre foi assim, do início ao fim. Não tenho dó de ninguém, pois ninguém tem de mim. Quem não for forte, cai no precipício, pois está rodeado de vários inimigos. Quem não for forte, cai no precipício, pois está rodeado de vários inimigos. Aqui nesse mundão é desse jeito, aliados. É quanta coisa para quem está vivo. Fica preocupado, se não cuida do psico, você fica chapado. Puta sustão quando tomamos em quadro. O verdinho tava na mente, no pé e o coração, que bateu acelerado. Cabelo bichain, trançado, careca e calçudo, eles ficam incomodados. Quem não for forte, cai no precipício, pois está rodeado de vários inimigos. Aqui nesse mundão é desse jeito, aliado. Vizinho do lado, vivendo de castelo, atordoado. Cada um faz o que quer, nesse mundo pirado. O rap no rádio, pro povão, tá mandando recado. Anestesiado, o caldeirão tá borbulhando e ninguém tá preocupado. O tiozinho é que vende o bilhete do busão, enquanto vacilão, cagueta o irmão, que tá fazendo o corre dele na quebrada, não é pilantrão. Mulher que quer demais, só dá dor de cabeça, né não, né não. Quantos que cresce o zóio? No mundo do vício, caiu na ilusão. A rotina do dia a dia é revolta na periferia. Hipocrisia, brasileiros dessa burguesia. Olhares preocupados, não tem ajuda para o povo favelado. A criança de fome chorando e o pai sem trampo injuriado. Nossa vida pobre é assim, negro. 5 real, uma vida levou. Não é foda, muitos cegos vivem essa moda. Independência, essa armadilha psicológica submete as consequências. Se tá no mesmo barco não existe diferença. Quem não for forte, cai no precipício, pois está rodeado de vários inimigos. Quem não for forte, cai no precipício, pois está rodeado de vários inimigos. O bicho tá pegando no resto do mundo. Guerra, massacre e tráfico no submundo. Crianças armadas prontos para a guerra, junto com vulcões para esquentar a terra. Terremoto, dilúvio, pura com transtorno. O mundo está quente, então fuja desse forno. Estupro, chacina, matadores no cinema. É a realidade, é o terror em cena. Van pega fogo, besta explodindo. Mano, é real, não, não estou te te iludindo. Pessoas chorando, vê se me entende. Perderam seus pertences no meio da enchente. Favelas transferidas para um lugar só. Pensou que melhorou, mas ficou pior. Ainda me lembro das palavras daquele menino, parado no mesmo lugar. E se correu a tiro, é a corrida do pão pra sobrevivência. Um moleque tão pequeno, mas com tamanha violência. É inadmissível, é inacreditável que Deus ilumine o povo pobre, humilde e miserável. Que corre atrás de um emprego e educação. Não fica acomodado em frente à televisão. Emissoras putam em bope, manos que morrem por bloque. O apagão chegou há meses que não chove. Eu vejo o desespero daquela pobre família. Pagou sua conta em dia e ainda corta sua energia. Seu João estava louco, Dona Maria estava histérica. Demorou para construir mais uma hidrelétrica. Fazer o que? Seus pedidos foram em vão. Se é FHC, só soube viajar de avião. Mas peraí, sangue bom, estou cansado no momento. Vou clonar mais um de mim para aumentar o movimento. Quem não for forte cai no precipício, pois está rodeado de vários inimigos. Quem não for forte cai no precipício, pois está rodeado de vários inimigos. Quem não for forte cairá no precipício, pois essa é a lei. A caminhada é dura e só os duros conseguem prossegui-la.